Recife 1260, secundária 1288. Obrigado, uma boa tarde. Taxi Gol 1649, temos 98 a bordo, autonomia 2 horas e 20, alternando Aracaju. Gol 1649, autorizado táxi via Taxiway Índia, no ponto de espera, pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Via Índia, ponto de espera, chamada 186, 1012, 1649, boa tarde. Trip 5491, na escuta para a modificação da regra? Afirmo. Plano modificado aos 29. Ciente, modificado aos 29. Solicita um 360 em cima do circo no aeroclube, é possível? Trip 5491, vem na proa de rotatória. Ciente, 360 pela esquerda no aeroclube, que lua está alta. Contact Gol 1649, ponto de espera próximo. 1649, linha decola da 1-0, vento 120 graus com 1-9. Livre declaro de 1-0, Gol 1649. Nós uniforme velocidade indicada. 2-3-0-9. Trip 5491, revisa velocidade para 1-9-0 mais. Sente, 1-9-0. O 5491 não vai manter 1-970. Sente, 5491. Trip 5491, reporte na rotatória. Sente, vai reportar a rotatória. Azul 4032, desce para 3000 pés, QNH 1012, autorizado na LED, reporte estabilizado. 3012, reporte estabilizado, 4032. Na Romeu Lima, na escuta? Na sua escuta, senhora. Ok, mantenha-se nesse setor aí, ok? Nós temos tráfego passando ao seu lado, dois tráfegos ao seu lado esquerdo e um na final da pista 10, tá visual? Ainda não, senhor, tá ainda não visual, vai manter o setor até o senhor liberar. Ok, mantenha a posição aí, o Romeu Lima. Mantendo pairado na posição, o Romeu Lima. Para Grécia e Pelagos, Vitor Hotel. Vitor Hotel, manter mil pés, reposta na rotatória. Rotatório. Vitor Charlie, até desça para mil pés. Para mil pés, Vitor Charlie é tal. Confio que está recebendo o modo Charlie. Negativo, modo Charlie, Vitor Charlie Hotel. Hotel. Controle, só para informação, Papa Romeu Lima está visual com a, o avião na sinal da 1-0. 0 vento 1-2, 0 graus com 1-1-9, altímetro no 0-1-2. Ok, autorizado o pouso de sino 0, até 3154. 1649, decolado aos 32, chame controle, 119, decimal 35, bom voo. E aí, o 5491, vertical da rodatória, visual com a 107. Frente 5491, vai realizar 1360 pela esquerda, sobre a rotatória, reporte ingressando final 107. Frente 360 pela esquerda, o 5491. 1649, chama o controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, 649, boa tarde. Sou de boa tarde, Golo 649, passando 2000. Golo 649, contato radar, estou para nível de voo 240, saída da El. 240, da El, 649. Sobe o Mike, controle. Ah, sua escuta, por cima. Desci 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Rubio Mike. Firmativo, Vitor Charlie, até o controle. Até o controle. Vitor Charlie, até o. Desci 360 pela esquerda. Ok, está em contato com o tráfego na nossa frente, Vitor Charlie, até o. Então, desci 360 pela direita, Vitor Charlie, até o. Iniciando, Vitor Charlie, até o. Controle, aqui eu só para falar com o meu Lima, quando liberado, era voar em Bussurunga. Tem mais aeronave aproximando para o plano zero? Exclusivo. Mararacaju, informação e onde for. Nível Cido 627, Mararacaju. Nível de voo 190, via Golfo 677. Decola da pista 10, após curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle opera em 1 no 9 decimal 35, 1 no decimal 6. Transponda 5465. Sente, prossiga na final no 7, aguardando autorização para pouso 5491. Ciente, vai prosseguir para o no 7. Torre Batalha Azul 4032, na final baixou e travou. 4032, continua a aproximação, aguarde pista livre. 32. Tem estilo pós-calça, frequência livre. Estou falando 2 ou 9, 3 ou 4. Turno 18, decimal B. Vitor, tchau, tchau. Novo 360 pela esquerda, reparte reinterceptando final no 7. Gente, novo 360 pela esquerda, o TP 5491. Torre Salvador ou Papa Tiago, Vitor Charlie Hotel? Vitor Charlie Hotel, mantenha o setor norte, aguarde para seguir para final no 7. Tá certo, está em contato com o contrato. 4032, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus como 3 nós, altímetro 1-0-1-2. Livre pouso para 10, azul 4032. Para nível de voo 050, autorizado chegada Mari. 050, chegada Mari, voo 1-3-9-6. 360 pela esquerda, Romeu Mike. O cenário 6314, desça para nível de voo 060, autorizado chegada Mari. 060, chegada Mari, 3154, afirmativo, gate 1-1. Ei, 1-1, 3154, obrigado. Só na final no 7. Câmara, Vitor Tchale Hotel. Papapá Romeu Lima, pro de cabe. Do cabe. sentido sua, mas agora tá fazendo sobrevoo na Ribeira, já na descida da Ribeira. Vai reportar quando terminar aqui. Tá, o meu livro. Informe, está no gate 1 para autorização de tráfego 2240 aí, Elcio. CNA 6327. Aguarde cópia. Aguarde cópia 327. Sala 35241 pronto, puxa estacionamento. TB5241, autorizado puxa após para táxi. Vai entrar para táxi, 35241. 0 graus, como 3 nós. Autorizado pouso no 7 ou 35491. 251-3325-649, boa tarde. Simão 9. Simão 9. Para em contato visual coral do Vitor Charlie Hotel. Sente condições de encostar para final no 7, o Vitor Charlie Hotel? Afirmativo. Sente reporte na final, descendo para 1 no mil pés. Já mantendo 1 no mil pés, reporta na final. Via Alfa, parte 1 no portão 034032. Firmo, a princípio positivo, Vitor Charlie Hotel, reporte na final. Aham. 491 no solo aos 39, livre à esquerda na linha, chama em solo 121 decimal 9. Livre à esquerda na Lima aos 5491. Liga. O 35491 no livrou na Lima. Salvador, Papa Romeu Juliette Romeu Mike. Juliette Romeu Mike, zoou com a aeronave na terceira milha, na final no 7. Afirmativo, senhora. Gente, Juliette Romeu Mike, ingressa na final da 1-7, segue como no número 2. Ingressa na final da 1-7 como número 2, o Romeu Mike. Final no 7, 3 milhas para toque revertido. Vitor Charlie Hotel, trem baixado, travado. Vitor Charlie Hotel, autorizado, toque arremetido na 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, altímetro 1-0-1-2. Está feito, Vitor Charlie Hotel, só confirmando após a arremetida, curva esquerda ou direita? Curva direita vai seguir para farol de Itapuã, Vitor Charlie Hotel. Hotel. Mantenha o ponto de espera, informamos que temos duas aeronaves para o seguindo para o 1-7 no sequenciamento. Não, da 1-7, o Juliette Randall Mike. Gente, segue como número 2 para o 1-7, aguarde pista livre. Aguardará o Randall Mike. Instrução, aguarde instruções de táxi, ok? Seu destino será o pátio de número 3. Temos aeronave da companhia que vai abandonar aquele setor. Aguarde o instante. Sente, grato. Pátio após o pouso. Pátio está geral, já. Sente aviação geral, Juliette Romeu Mike. 240, decola no zero com curva direita, da El Leida depois Ilhéus. Frequência do controle 11935, a torre 18 dúzia. Seu transponder 5452-6327. 6327, autorizado 240 para Ilhéus, decola do 1-0, curva direita da El Leda, após direto Ilhéus. Controle 11925, torre 118,5, transponder 5452, deixando 6327. Forno para o puxa acionamento. 6327. quanto vento para o Anomike? Chilete Romeu Mike, livre pouso na 17, vento 110 graus com 12 nós, altímetro no 012. Excelente, obrigado, Romeu Mike. Trabalho hotel, farol de São Paulo, mantendo o nome preto. Sente intenção no toque arremetido, segue para pouso final. Pouso final. Sente da presente, segue para 17 com base pela direita, informa aeronave a 2 milhas da cabeceira. Paciente, vou manter a perna do vento, aguardando para girar mais pela direita, 17, o vento hotel. 70 foi o diamante. 070 na folha mão, passarei. Salvador, boa tarde, objeto 5729 com a informação em uniforme. Objeto 5729, disparamento de voo 080, autorizado de chegada bom. 080, chegada bom, pro web 5729. Índia Alfa, ponto de espera, chame a torre 18-612-5241. Livre táxi, Índia Alfa 118-612, é o trip 5241. O trip 5491, ingresse no pátio 1, prossiga seu táxi até através do 612, observando a saída da aeronave da companhia daquele pátio 5491. Pátio 1, até através da posição 612, é o 5491. Correto. 1396, após o TAP, desce para 2000 pés, QNH 012, autorizado no ADS, reporte estabilizado. Após o TAP, 2000 pés, reporte estabilizado, 1396. Questionário 6315, desce para nível de voo 050. 050 para 6314? Afirmativo, questionário 6314. Graças. Papá, Mike, Eco Delta, prossiga. Próxima esquerda, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo 121 decimal 9. Chamado livre à esquerda, tá? Afirmo, vai para a aviação geral, pátio 3, correto? Afirmo, é via Quebec, Mike Lima. Tá, afirmo. 227, tá no dia de hora, pronto, pushback acionamento. 2 a 3 minutos. Objeto 5729, desça para nível de voo 070. Descendo para 070, web 5729. Plantão. Trepe 5241. 5241, na linha decola da 10, vento 120 graus, como 3 nós. A linha decola da 10, trepe 5241. O Xanai 6314, informe velocidade indicada. 2509, 6314. Sente, o Xanai 6314. Passarei 2231, informe velocidade indicada. 3009. Passarei 2231, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo a velocidade. Para cruzamento do pátio, ok? Ok, você ingressou na mais? Eu aguardará lá na linha, ok? Ferrativo. Direto, Costa Azul? Meu Papatango, tu levou em Salvador, um no meu pés, corredor forte, decola no 7, curva esquerda, controle, 119 decimal 35, tô aí 118 decimal 6, responde 0141. Saiu 2231, desça para 4000 pés, QNH 1012. 4000 1012. Trem de Serra, livre ingresso, segue a aeronave que pousou, reporte livrando para o 45. Gol no 396, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado no 396. 5241, Grasser, boa tarde. Ativo. Papai Romeu, Papa Tango. Para acionamento, chame torre frequência 1 minuto desse momento. É, gol no 807. Corrigindo, gol no 807, desse plano de voo 060. Corrigindo, nível 060, gol no 807. Web-5729, desse plano de voo 050. Olha, 050, Web-757 da nave. Controle de Salvador, trip 5241 na decolada, na sua escuta. Trip 5241, no contato radar, sobre o voo 200, sai da árvore. 200, sai da árvore, 5241. Gente, chama para o táxi. Chamara para o táxi, com meu contato. 060 da uniforme. Azul 4065 para Campinas, nível de voo 360. Outro Zulu 16, decola da 10, após curva direita, saída bor, após voo Elefa. Controle 19.35, torre 18.6, transponde 5463. Uma saída a bordo, transmissão o quê? Não, a saída, Leda, depois o voo, posição bridge, onde intercepta a Pesulu 16. Ah, ok, então 360 para Campinas, decola da 10 com curva à direita. Saída da Eolê, da Bridge e a Perzulu 16. 5463 é o transponder, 11935 é o controle. Forma para o posto de acionamento. Chama lá pronto, Azul 4065. O Juliette Romeu Mike, para o pátio de aviação geral. Pode prosseguir em frente, você vai ingressar à sua esquerda, ingressar no pátio principal e no través do portão 5. Interseção Juliette, que dá acesso ao pátio 13. Juliette, Romeu Mike. Afirmativo. Conhece o aeródromo? Pushback, trip 5627, pátio 3. Negativo, você não conhece. Okay, aguarde para o pushback, o trip 5627. Aguarde um instante para o push. Confirma o trip 5627, por favor. Confirmo. Aguarde para o pushback. Vai passar a aeronave à sua cauda, ok? Aguarde instruções para iniciar o push 5627. Aguardar. 12, Web 57, 29, número 4. Gol no 807, desça para 5000 pés, que nega 1012. 5000, 1012, gol no 807. Saída no corredor Axé, frequência do controle 119.8. Para voo visual 119.8, controle a torre 18.6. Acione o código. Aguarde o código transponder, o Mike é com Delta. Mandou o padrão 0125 para o Mike Eco Delta. DLS é posto estabilizado. Estabilizado em Pantarec, estabilizado em 6334. Eco Delta, chame a torre em 18.6 para acionamento, táxi de decolagem até a volta. Prossiga o Juliette Romeu Mike. Confirmando, prossegue até a posição 5, é isso? Vai em frente, ingresse direto no pátio 3. Pode prosseguir em frente, a próxima entrada à direita. Próxima entrada à direita, aquele pátio lá, próximo ali à aeronave da Tripoli, ok? Já se localizou? Avistou o tráfego, um ATR estacionado? Tá negativo, ainda não. Siga em frente, seguindo essa faixa de táxi, contornando aí o terminal, ingresse no pátio 3, fica atento ao sinalizador. Ok, seguindo em frente. 5627, autorizado pushback, informe táxi, 5627. Autorizado pushback, 5627. O Juliette Romeu Mike, eu vou modificar a sua instrução. Você vai seguir em frente vai ingressar na Taxiway Alpha, via Juliette na Taxiway Alpha, posteriormente na Quebec, ok? Siga em frente, a segunda e a sua direita. Segunda direita, afirmativo, vai seguir em frente, vai em interseção Kilo, confirmando, Kilo. Solo, Xanel 6327, pronto para o táxi, Campinho 65, contra na Salvador, autonomia de 2 horas e 6 minutos. Táxi em frente, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6, 6327. Índia Alfa, ponto de espera, 18.6, 6327. Romeu Mike, siga em frente, está correto, e vai à sua direita, seguir essa taxiway, até a interseção Kilo, ok? Ok, direção na direita. 396, solo 53, livre à direita, antes da Alfa, chame solo 121, decimal 9. Livre direita e antes da Alfa, chama solo 129, agora 396. 5729, tráfego 1 hora, 12 milhas, mantendo 2 mil pés, é um Embraer 145. Excelente, web 5729. Livre pouso, destino 0, ativo 2, antes da Juliette, chama 396. Da passagem a mesma, reporta antes da Juliette, 396. Afirmativo. Juliette Romeu Mike, aproxima à sua direita, interseção quilo, pátio 3, fique atento ao sinalizador para o estacionamento neste pátio. Em direção na quilo, Romeu Mike. Correto. 7327, eu peço passagem da aeronave da companhia na final, ali mantenho no zero. Que a sua esquerda à vista, sinalizador? Afirmativo. Ok, siga as instruções do mesmo. Obrigado. Para. Me dá que siga. Entrei, com a 25. Web 5729, após pelo, desça para 3 mil pés, TNH 1012. Após pelo 3 mil pés, 1012, 5729. Gol no 807, desça para 4 mil pés, TNH 1012. 4 mil no 0012, gol no 807. Desce para 2 mil pés, autorizado ILS, atente ao tráfego 6 milhas à frente. Ciente, 2 mil pés, autorizado ILS, Webjet 5729. 4-3 a bordo, alterna Recife, com 3 horas e 40 minutos de autonomia. Chile 6314, solo 56, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, 6314. Sobrevoo do litoral para Salvador, 510. Litoral para Salvador, vai reportar em Tituatu, o Papá Romeu Lima. Sim. 6 mil pés, QNH 1012. 6 mil, 1012, boa 925. Seu Juliette para ingressar no pátio, 6314. O TRIP 5627, observe a aeronave da Gol ingressando após o mesmo, efetue seu táxi via Índia e Alfa, ponto de espera, chame a torre 1862, uma boa tarde. Após o Gol, Índia Alfa, ponto de espera de 87, obrigado. Gol no 807, reduz velocidade para 1709. 1070, Gol no 807. Mike Eco Delta, altímetro no 012, livre táxi, chame para o ingresso. Polo Azul 4065, acionamento em posição e posterior pushback. Teste, tráfego 11 horas 10 milhas, rumo teste, descendo para 2 mil pés. É um Boeing 737. 8077.